Hoje é fim de semana, vou pegar um saidão. Vou ver a minha família e os moleque em sangue bom. Os manos da minha área e toda a rapaziada. Samambaia, Ceilândia, Chaparral, minha quebrada. Tô de boa, tô tranquilo, a hora tá pra chegar. A malandragem apreensiva diz que o baú vai lotar. Na minha cela tá cheia, alguns aqui vão sair. Depois já tá na escolta pelos que já tão por vir. Baú espera lá fora, papudão cascavel. Aguardando a malandragem que eles diz que é réu. Outros ficaram pra trás, hoje não deu pra sair. Talvez no próximo saidão, ladrão, vou sair daqui. Há 7 anos guardado, eu não tava esperando. Quando chegou ao alvará, quando gritaram meu nome, parceiro, fiquei alegre, pareço não acreditar. Rodoviária do plano, o baú já tá pra chegar. Os mano aqui tá de boa, os mano aqui tá tranquilo. Mas quem tá ao redor nosso, nos vê como inimigo. Alguns estão sem dinheiro, sem passagem, sem nada. Pedem carona ao motor em direção a quebrado. O motorista catia, mas aí tá de boa. O que importa pra nós é ver a velha coroa. Meu momento chegou, já consegui uma carona. Tô na direção certa, só falta só umas horas. Tá solto, aqui tá solto os ladrão. Só moleque em correria, só moleque em sangue bom. Ladrão de vários estilos, ladrão de várias idades. Vai curtir a família, ver os velhos chegados. Cheguei na minha quebrada, vejo tudo diferente. As casas estão mudadas, a molecada crescendo. A minha grande família me espera lá no portão. Naquele grande momento tocou o meu coração. Minha coroa me abraça, eu não tô acreditando. Abraço ela mais forte, parece que tô sonhando. Com os olhos cheios de lágrimas, me manda entrar. Bem-vindo à sua casa, filho, seu novo lar. Mas aí tá de boa, mais tarde eu faço um rolê. Vou ver os velhos chegado na quina ali, pode crer. Olhei de longe na quina, eu já conheço um. É um parceiro das antigas do 121. Não mudou nada, parceiro, continuo mesmo. Me convidou pra sair, tá cheio do dinheiro. Com altas minas no esquema, moleque já é patrão. De carreta importada, carro de ladrão. Ele me chama e diz que comanda a área, mas que respeita todo mundo e tem altas quadradas. Moleque doido, parceiro, até me chamo de irmão. Bem-vindo à sua quebrada, bem-vindo a seu saidão. Tá sendo ladrão de saidão.